Olha, legal. Ai, que bom. É, na verdade, nós tivemos duas turmas. Eu só fui para a primeira turma, para a introdutória da primeira turma. E como trabalhadora, eu quero dizer para vocês que estou muito satisfeita de estar na escola no momento envolvida nesse curso de aperfeiçoamento. Eu estou desde a concepção dos cursos, discutindo com o pessoal, lendo os manuais, debatendo como a gente pode fazer mais próximo da metodologia pelo menos que anuncia a educação permanente, que é uma metodologia ativa, participativa, que a gente escute as pessoas mais do que diga para elas como deve fazer. Então, desde o introdutório que a gente tem tentado quebrar essa forma de ensinar, mesmo dentro das formações, dos campos de formação da saúde, ainda distante do que anuncia a formação permanente, a educação permanente, que é a gente utilizar realmente metodologias ativas, problematizadoras, que faça as pessoas refletir sobre sua prática. Então, eu me alegro muito de estar novamente com vocês e como vinha concebendo esses módulos e esse curso de aperfeiçoamento, logicamente que quando eu li, a primeira vez que eu li o relatório das oficinas, quando eu entrei no processo, me chamou a atenção que nas oficinas tinham colocado as problemáticas que eram demandas para serem eixo da elaboração do curso, que me chamou a atenção era que tinha todos os conteúdos técnicos para ser aprofundados. Mas a gente, como sempre, tinha esquecido que quem desenvolve a parte técnica são pessoas humanas. Nós, com todos os nossos limites e nossas fragilidade, também todas as nossas potencialidades. E aí nós começamos a discutir, nós que fomos organizando o curso, que era preciso a gente incluir, como a escola já tinha feito outros tempos, pelo menos uma hora, como é esse de 20 horas, é uma hora hoje e outra hora sexta-feira. Para a gente discutir, além das competências técnicas que vocês vão ter hoje, amanhã e sexta-feira, para discutir como é que faz as notificações, como é que faz os diagnósticos, que são elementos técnicos, como que a gente pode se desenvolver humanamente para fazer de cada vez melhor isso. E aí, na primeira, como eu considero que nós vamos fazer um desenvolvimento processual, eu fui trabalhando pensando em todos os módulos. Em todos os módulos ter 2 horas, em todos os módulos a gente discutir. E aí fui estabelecendo. Quem esteve aqui lembra que no módulo introdutório, e aí é para a gente retomar, para a gente poder contextualizar o dia de hoje, para não ser uma coisa caída de paraquedas. No módulo introdutório, que tinha como objetivo capacitar profissionais de saúde para atuar na rede de atenção integral à saúde do trabalhador, nós tínhamos 3 unidades. Nós tínhamos a primeira, que era a relação produtiva, trabalho, ambiente, saúde, investigação das relações saúde do trabalhador, atenção integral à saúde do trabalhador. E aí nós começamos, eu e vocês, refletindo que aqui nós tínhamos algumas coisas que era preciso a gente colocar evidenciando, que era rede, relações e integração, ou atenção integral. Isso tem um sentido, num bloco de conhecimento temático. E aí nós fomos conversando. Vocês lembram? Olha que eu sou professora de fato. Eu não trouxe, não vai ter boletim, mas vocês... Lembro como foi que nós começamos o nosso diálogo a partir dessas palavras? Estão lembradas? Eu posso não ter trazido ainda hoje o troféu, mas sexta eu trago. Como foi que eu comecei? Eu comecei eu mesma dando as lições. Então lembrando que você fez uma dinâmica, você interviu na dinâmica do grupo, fazendo a gente se desinstalar, inclusive dos lugares, não foi? Fazendo uma rede. Então a pergunta era, como a gente fazer uma rede? Como a gente fazer isso para poder a gente trabalhar integrado, né? Lá na escola. E aí nós fizemos corporalmente uns exercícios que eu tenho trabalhado bastante na saúde e eu trabalho, sou uma pedagoga que trabalho da educação infantil ao ensino superior, permanentemente, mensalmente, aliás, semanalmente eu estou na educação infantil e ao ensino superior, para não perder essa dimensão do ensino. E aí é muito interessante que muitas vezes a gente quer trabalhar em rede, trabalhar integrado, mas não quer sair do lugar. Contanto que não mexa comigo. Contanto que eu fico no mesmo lugar. Contanto que eu pense da mesma forma. Contanto que não mudem meu horário de trabalho. Contanto que eu não saia do meu birô. Contanto que eu não deixe minha gaveta aberta, nem para ver o que tem dentro. Então, nós começamos a uma reflexão naquele dia, dizendo a vocês, para trabalhar em rede, exige humanamente de cada um, além do conhecimento técnico. Exige que a gente se comprometa. E uma das coisas que foi dito nas oficinas era a falta de compromisso. É preciso que a gente se comprometa com o cuidado da gente mesmo e dos outros. E aí nós fomos trabalhando, depois vocês trouxeram todo um movimento corporal, vão aquecendo a mente, vão se lembrando como foi que a gente fez. Nós trouxemos as palavras, o que era relação. E aí eu disse, olha, às vezes nós falamos muito achando que as pessoas já se apropriaram. Todo mundo fala a mesma coisa. As linguagens são próximas. Os conceitos, o sentido para todo mundo é a mesma coisa. E não é. Eu tenho pensado nisso. Até mesmo se a gente for falar de trabalhador, cada um tem uma compreensão disso. Se a gente falar de trabalho, cada um tem uma compreensão. E aí nós fomos mexendo com os conceitos de relação que tem aqui, que são vários. E aí eu posso pensar relação lista, relato, semelhança, ligação. Mas, no caso, nós estamos pensando em relação convivência, convivo, familiaridade e trato. Mas mais convivência, convivo. Como é que a gente pode trabalhar em rede, convivendo com diferença, convivendo com iguais, convivendo com as pessoas do Sereste que têm uma igualdade de função, mas também com os diferentes fora do Sereste. Diga, você está... Tá. Ah, tá. Eu sou atenta, viu, aos grupos. Vamos para frente. Então, nós pensamos o que era rede, é uma forma de organização das ações e serviços. E aí é bom a gente começar a pensar, não tecnicamente somente nas redes, mas pensar que aqui nós, do Ceará, pode ter um bom tear, pode ter bons fios, mas o que necessita ser melhor ainda do que o tear e os fios? O que é? Hã? As pessoas, né? As pessoas, o artesão, a pessoa que vai fazer a tecetura dos fios. É preciso a gente ter. Então, é necessário a gente também pensar nas pessoas. Nós não podemos pensar só nos fios, pensar só no tear, mas também pensar nas pessoas, nas relações das pessoas, no produto que as pessoas vão ter, no trabalho em si, no valor de troca desse trabalho, se o TA for de outros e não nosso. Então, tudo isso nós precisamos estar de alerta, né? nesses nossos encontros e nesse nosso pensar em rede. Depois a gente pensou que o trabalho em equipe, hoje é muito falado, e aí o trabalho em equipe ele demanda eu e os outros, pessoas integradas e integradoras, e nós trouxemos itens que nós pretendemos ir desenvolvendo ao longo dos módulos. Naquele dia, nós trouxemos reflexão de Sido e outro, percepção. Quando eu estava pensando nessa hora de trabalho, eu pensei muito nesse ponto que hoje, nos meus trabalhos, são muito fortes. Antes de eu criticar, de eu olhar para o outro como está sendo patrão, empregador, eu preciso perguntar a mim mesmo como é que eu estou sendo patroa, empregadora, mesmo que seja no meu domicílio, mesmo que seja com a empregada doméstica. Qual é a minha relação que eu travo com ela? Eu estava me lembrando que nós estamos pensando muito na indústria, nos agravos químicos, mas as residências têm agravo químico forte em relação à parte de detergente. Eu mesmo, se eu entrar numa casa e tiver um detergente ou um amaciante forte sendo usado, eu adoeço, eu fico com crise. E aí é preciso que a gente comece a pensar nos nossos pequenos espaços, no nosso pequeno pedaço. Nós trouxemos clareza dos papéis, clareza e divisão das tarefas. Vocês lembram daqui o que mais nós trabalhamos naquele nosso primeiro encontro? Aqui estão dizendo que foi a comunicação. Vocês concordam que foi? Hã? Comunicação. Então, naquele dia, nós enfatizamos a questão da comunicação como algo importante. A cada uma hora que a gente tiver, nós vamos voltando a esse quadro e vamos trabalhando esses itens. É tomada de decisão, resolução de problema. Cada vez que a gente vier, a gente vai trabalhando um eixo desse. Trabalhamos o conceito de integração, que é uma operação pela qual são tomadas interdependentemente diferentes elementos. Não são iguais, são diferentes na integração. É uma ação de integrar os diferentes. Tem um sociólogo que eu gosto muito do livro dele. Podemos viver junto, iguais e diferentes, que é o Torrani. Ele traz esse livro que me chamou a atenção pelo título. Podemos viver juntos, iguais e diferentes? Eu disse, é interessante esse pensar desse autor, desse sociólogo que pensa nas relações. Nós trouxemos integração pensando nos multiprofissionais e no SUS. Pode ir à frente. Só estou fazendo uma retrospectiva para a gente. Nós trouxemos três elementos e hoje nós vamos trabalhar neste modo, que tem este título, o desenvolvimento de habilidades interpessoais. Para isso, nós vamos novamente trabalhar. Eu vou dar a palavra para vocês. E aí podem fazer dupla, três, pode virar de costa, mas nós vamos trabalhar a partir dessas duas perguntas. A primeira pergunta, nós vamos fazer umas brincadeiras, ou então vamos pensar, refletir sobre essas palavras. As palavras são andarilhas. E aí nós vamos fazer, a primeira pergunta que nós vamos fazer a nós mesmos e aos outros, é que relações interpessoais percebo como trabalhador entre trabalho, emprego, patrão, empregador. Nós vamos trabalhar muito essas palavras, vamos nos referir muito a elas durante esse período que nós vamos trabalhar até sexta-feira. Então, para a gente ir se aquecendo, aquecendo os motores, a primeira pergunta é essa. Como é que eu penso? Como é que eu concebo? Hoje, uma menina que trabalha comigo, eu perguntei para ela assim. Ela disse, engraçado, a senhora está mexendo com essas palavras, eu nunca tinha percebido emprego e trabalho. Nunca tinha parado para pensar se existe relação, se é igual, se é diferente. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Patrão, empregador, é a mesma coisa? Eu perguntei para ela. E aí nós começamos a conversar enquanto eu organizava as transparências. Então, a primeira pergunta é essa a esse grupo. Uma segunda é que habilidades pessoais necessitamos para como trabalhadores, para identificarmos, notificar os casos de intoxicação. Então, são essas duas palavras que vão ser norteadoras da nossa primeira conversa. Podem começar. Converse um com o outro, converse, né? Agora, vamos lá, vamos desmontando aí as malas, vamos começar a discutir sobre isso. É a mesma coisa, são coisas diferentes. O que tem a ver essas perguntas? E aí, como é que nós estamos? Nós estamos aquecendo os motores, organizando o cenário, porque nós vamos ter 2 dias e meio juntos. O que que a gente acha dessas duas perguntas? Estão dizendo aqui que é bem reflexivas. E aí? Vamos falar para o lado de cá. Ele me disse que nós temos limite de espaço. Né? Como é seu nome? Como é teu nome? Hã? o idário diz que eu não posso passar daquele limite da máquina, então, infelizmente, eu vou ficar nesse pedaço, né? Ele disse, professora, se a senhora for mais para lá como a senhora está indo, a gente perde a senhora, né? Então, nós vamos ficar nesse pedaço. Então, assim, quem gostaria primeiro de começar a conversar? Nós estamos começando, pensando nas relações a partir de conceitos tão cotidianos nossos. Será que tem relação? Que relação tem? Como é que a gente faz? Qual é a nossa relação trabalhadora, né? Por isso, a gente se movimenta pelas nossas crenças, nossos conceitos, nossas compreensões. Se a gente não ressignificá-las num encontro como esse, nós vamos continuar achando até que é do mesmo jeito, é a mesma coisa. Vamos ouvir. Já tem gente aqui querendo falar. Bom, aqui no nosso trio, nós pensamos assim, que alguém disse que o trabalho, ele nem sempre... Por exemplo, a gente trabalha em casa e não é valorizado, certo? O emprego exige mais uma garantia, uma segurança, certo? Mas também no emprego, muitas vezes, a gente não é valorizado pelos nossos líderes, certo? Não, às vezes não existe um senso de justiça, tá certo? Isso gera uma certa insatisfação ou satisfação, né? E a gente viu também, assim, a gente discutiu que o emprego também é algo assim, de satisfação profissional, pessoal. E a gente viu também que, por exemplo, alguém do grupo está vivendo uma experiência maravilhosa atualmente, né? Com um líder que, assim, muito identificado, que motiva, que indiretamente não há cobrança, mas que a pessoa se encontra realizada no que está fazendo. Alguém queria complementar? Em relação ao trabalho, a gente deu como exemplo os trabalhadores informais. Eles trabalham, mas eles não consideram o trabalho deles como um emprego. Em relação a patrão e empregado, a gente viu que há uma relação, às vezes, muito diferenciada. Certo? E, principalmente, se falou que no setor privado há uma cobrança muito grande. Certo? Podem falar sem microfone? A gente está se aquecendo. Vamos lá? Quem mais quer dizer algo do que conversou? O trabalho ele está mais ligado à questão da produção e o emprego ao vínculo necessário entre as partes para desenvolver esse serviço. Quem mais? Parece coisa simples, mas a forma que a gente concebe trabalho, emprego, patrão, tanto nós nos relacionamos, como também favorecemos as relações nossa com os outros. Depende do que a gente compreende disso. Tá? Vai lá. Eu vou falar a favor ou contra? Porque depende do ângulo que eu esteja vendo. Às vezes a gente precisa... Eu acho que precisa, talvez, nós, enquanto empregados, estabelecermos uma relação dessa conversa. Me parece, ao meu ver, que para nós, empregados, existe uma linguagem, e para o empregador, a linguagem não é a mesma. E aí, assim, às vezes se confunde, né? E a gente precisa estabelecer, talvez, um parâmetro, talvez estabelecer um critério em que essa relação de conversa possa se estabelecer no mesmo nível. E aí eu queria jogar isso para a gente conversar sobre isso, né? No cenário, né, para aquecer nossos dois dias de trabalho, quando a gente vai notificar pessoas que estão no trabalho, estão na área produtora, mas estão adoecidas. E nem elas percebem. Ah, em alguns trabalhos da professora Raquel, e eu trabalho também, como, aliás, eu sou pesquisadora da UFC, no campo da saúde, na medicina, e lá na disciplina da professora Raquel Rigotto, eu assisti como observadora, e lá, assim, puxa vida, os meninos discutindo, que às vezes o próprio trabalhador adoecido, ele diz assim, não, eu sei que estou doente, mas eu preciso do emprego. E aí a gente começa a ver a diferença que tem, pelo que vocês estão falando, das nossas relações com essas questões que estão postas. Quando eu penso, não porque eu perco o emprego, eu estou pensando no trabalho, que tem valor em si, ou no trabalho como um emprego que tem valor de troca. Se eu parar o meu emprego, eu não vou ter a garantia que estão me dizendo aqui da minha sobrevivência. Por isso, por favor, não digo nada. Fique calado, que eu preciso do emprego. Então, essas relações que a gente vai travando, até nós mesmos, e eu gostaria muito que na saúde do trabalhador, nós da saúde, não pensássemos que trabalhador está fora da saúde. Que na saúde existe trabalhador também que não anuncia nem denuncia, nem diz nada porque não quer perder o emprego. Não quer perder o emprego. Então, é preciso que a gente vá compreendendo que relação a gente trava. Eu estou muito de alerta com a mudança social que está acontecendo, com a troca de trabalho doméstico para emprego doméstico. Vocês já prestaram atenção que está havendo uma revolução. Nos campos onde eu ando, eu fico perguntando às minhas colegas, quem já comprou o livro de ponto? A maioria já comprou o livro de ponto. Aqui em Fortaleza, nós temos... Eu não sei se vocês já viram, que disseram que as gráficas tinham, numa livraria, tinha acabado o livro de ponto. O que é que significa ter um livro de ponto para um trabalho que era livre, não tinha livro de ponto? Que a relação era mais livre, embora que tivesse algumas escravas, a relação muito escrava. Mas tinha umas que não eram escravas, tinha umas que eram boas, uma boa relação. E aí, de repente, tem agora o livro de ponto. Muda muito, né? Muda muito as relações. Diga. Muda muito as relações, né? Elas mudam de acordo com as compreensões. Né? Tem gente que está dizendo assim, não, eu tinha uma empregada doméstica que tinha, era a semana toda, mas como agora regulamentaram a situação, ou está regulamentado, eu agora despedi e só tenho duas, para 2 dias. E tem gente já, patrão, que tem 3, vai uma num dia, outra no outro, ainda conta com glória que está tudo resolvido, que nem está de mal com a legislação e nem está de mal consigo mesmo, porque tem empregada 3 dias na semana. Mas ela está precisando de refazer 3 relações pessoais, porque cada uma é um jeito, tem uma maneira de trabalhar. Então, tudo isso mexe. Essas questões todas mexem conosco, mexem com a nossa vida, mexem com a concepção que a gente tem das coisas. Pode falar? Fale aqui, ele está gravando. A gente pode fazer uma brincadeirinha, viu, com essas duas palavras aí, que é a seguinte. Vocês estão lembrados como eram as carteiras de trabalho? Estão? Como era? Como era chamado o Ministério do Trabalho? Porque você é muito novinha, viu, Vânia? Como era chamado o Ministério do Trabalho? Bora ver se tem mais gente aqui jovem como eu, que sou mais jovem há mais tempo. Hã? Está todo mundo novinho, que é uma beleza, viu? Tudo é jovem de primeira. Mas como nós somos jovens há mais tempo do que eles, antigamente, viu, se chamava Ministério do Trabalho. unicamente, certo? Mas nunca se via o trabalho acontecendo. O que, que a gente via? Era só o emprego, certo? Aí, mais para cá, viu? Mais para cá, bem mais para cá mesmo, aí foi criado, foi mudado o nome dele para Ministério do Trabalho e Emprego. E aí o trabalho apareceu. Aí o trabalho apareceu. Então, o trabalho, esta coisa que se faz com muito mais iniciativa, viu? Que foi justamente quando foi criado no Ministério do Trabalho a Secretaria Nacional de Economia Solidária, aí a organização disso daí botou o trabalho para cima. E o emprego ficou sem estar muito sendo badalado. Não. Então, vamos ficar com essa reflexão aqui, viu? Para as nossas outras responsabilidades quanto a esse trabalho e a esse emprego. Vamos realmente identificar esse trabalho e esse emprego. Porque agora, para as segundas palavras, a coisa muda de figura. Muito bem. E a segunda, se muda de figura, a segunda pergunta, ela disse, a segunda muda de figura. O que, que a gente precisa como desenvolvimento, né, pessoal, de habilidades pessoais, para a gente conviver com essa diversidade, essa dicotomia, essa história humana, que é trabalho, emprego, patrão. Eu vou dar uma dica e vocês completam. Agora, com essa história dos mais médicos, já que a minha pesquisa é sobre médico, meu ouvido está bem aguçado. Aí, outro dia, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, o que faltou foi a habilidade de um lado e do outro, para encaminhar a questão. Então, significa dizer que nós precisamos de habilidade humana para encaminhar algumas questões. Pensando nisso que essa pessoa falou, analisando essa questão do mais médico como falta de habilidade do governo, que não escutou as bases devidamente, e nem das bases em relação ao governo. O que, que vocês acham? O que, que vocês pensaram? Precisamos de habilidade ou não para lidar com essas questões? Fátima, você disse que aí é diferente a história. Por que, que é diferente se nós já nascemos com essas habilidades? Ou a gente aprende? Tão reflexivo, você que vem depois vai pegar um cenário altamente reflexivo, né, para você falar daqui a pouco. Precisamos de habilidade? Será que, como trabalhador, às vezes, nós perdemos por falta de habilidade numa relação interpessoal com os patrões? Sim? Ah! Olha, a perda do trabalhador, ela é tão maior quando ele é representado do que quando ele vai por ele fazer alguma colocação. Quando ele é representado, ele vai com a carga de cultura, de pensamentos do seu representante, e não a dele. Então, hoje eu estava fazendo uma discussão lá no Ministério da Saúde, dizendo que eu não conseguia nunca conversar com alguém do sindicato, porque se a gente fizesse uma coisa que o sindicato queria, ele mudava. Agora, ele era contra aquilo que a gente estava fazendo, mesmo sendo o que ele queria que fizesse. Então, essas representações dos trabalhadores, essas representações classistas, muitas vezes elas dificultam o diálogo, dificultam a conversa, porque nem sempre elas são representativas da maioria. Então, no programa Mais Médicos, que a professora Socorro está trabalhando, ele encontrou exatamente isso, uma dificuldade, porque nem todo mundo que está representando os médicos, que eu sou médica, tem o mesmo pensamento de quem faz a classe e nem o mesmo pensamento de quem é governo. Então, isso já traz uma grande dificuldade na discussão. para vocês verem que a coisa é preciso que a gente aprenda a ter habilidades. Eu achei muito bom você trazer, porque eu ouvi do meu amigo médico dizendo assim, eu vou sair desse sindicato. E eu não sei se é saindo do sindicato que nós vamos resolver a falta de habilidade de encaminhar as representações, né? Ou encaminhar as questões trabalhistas da classe. Então, é muito interessante a gente ir pensando. E aí eu estou deixando as duas perguntas. Eu não esperava que, nesse nosso momento de aquecimento para o módulo, a gente ia esgotar. Mas vou colocar algumas coisinhas para a gente ir pensando durante esse período. A primeira coisa é integrar ações cuidando do relacionamento interpessoal. Como eu sou pedagoga, mestre em psicologia, eu sempre fiquei de alerta. Ações não se fazem por si. Elas são desenvolvidas por pessoas humanas. Humano com todas as suas potencialidades, seus limites. Por isso, nós temos que cuidar das ações, fazer tecnicamente bem, mas também cuidar dos relacionamentos interpessoais. Porque muitas vezes a coisa é emperrada num seresto da vida, não por falta de conhecimento técnico, mas por falta de bons relacionamentos interpessoais da própria equipe do seresto. Utilizar ferramentas que proporcionam integração grupal, que às vezes a gente esquece, e eu costumo dizer, e aí eu sou uma pedagoga especialista em dinâmicas grupais, e tem muita gente que acha que o diálogo é tudo normal. Eu digo, não é. Tem cacetada também, contanto que a gente chegue a um consenso, que a gente negocie tempo, dinheiro, tudo. Então, não é necessário ir para o diálogo ou só dar as mãos para dizer que está tudo bem sem estar. Descobrir como sua prática pode ser de forma integrada e contínua com as demais instâncias do sistema de saúde. Não existe uma palavra que seja tão dita hoje como integração, mas poucas pessoas fazem algo para se integrar. Nas instituições, ela própria, é muito difícil. Todo mundo tem sede de integração, mas pouca gente trabalha a favor de. Tem um outro item que nós estamos trabalhando desde o primeiro encontro, que é trabalhar em grupo, equipe, integrada e integradora na atenção à saúde. O primeiro item para a gente pensar é utilizar mediação que proporcione reflexão sobre si mesmo, desenvolvendo a autopercepção. Nós precisamos nos auto-perceber dentro de um contexto. Como é que eu estou sendo? Quando a gente fala da educação permanente, a educação permanente, ao meu ver, é um processo ontológico que a gente vai lutar pela qualidade dos trabalhos, pela qualidade do desempenho, pela qualidade do meu desempenho como trabalhador, como pessoa humana. E aí é preciso que a gente pergunte a nós mesmos como é que nós estamos fazendo. Por isso que eu gosto de perguntar, daqui, só para eu ter uma ideia, daqui, quem em alguma instância da vida é patrão ou patroa, levante o braço. Ainda bem que tem uns que levantaram meio tímido, né, com medo danado dos outros, mas vamos levantar de mão mais levantada, né? Ótimo. Nesta relação de patroa ou de patrão, que a gente tem na intimidade da nossa casa, se a gente não cuidar, a gente reproduz exatamente igual o que a gente questiona dos patrões das indústrias. Igual ou pior. Ou pior. Então, por isso que é interessante a gente perguntar a nós mesmos como é que nós estamos desenvolvendo isso, como é que nós estamos fazendo isso, como é que nós estamos compreendendo isso. É uma questão de caminhar para si, nas formações, para a gente poder daí se abrir para o mundo. Praticar atitudes participativas, colaborativas e cuidadosas com o outro e consigo mesmo. Não adianta, ao meu ver, me desculpe a sinceridade, eu fico doidinha quando eu trabalho com o povo do Sereste. Não adianta o Sereste estar aprendendo num curso como esse de aprofundamento para cuidar dos outros trabalhadores da indústria, deixando o pessoal do SUS, dos hospitais, tudo a Deus dará. Nós não podemos. A gente tem que se compreender também trabalhador. A gente tem que também se compreender sujeito dessa história que nós estamos falando em termos de cuidado. Nós também precisamos de cuidado. Cuidado dentro do próprio Sereste, como trabalhador. Às vezes, as pessoas dentro do Sereste não se percebem, não se respeitam, não se cuidam. E aí é preciso que a gente veja isso. Um outro item é utilizar ferramentas que proporcionem integração grupal. E, por fim, a comunicação como elo de relacionamento e entendimento. Ser acessível mantendo a confiabilidade das informações. Quando eu escrevi esse item, eu fiquei pensando assim, eles vão notificar, eles vão diagnosticar. É muito sério, você tem que ter confiabilidade em termos de informação. Você vai encaminhar para outros o diagnóstico, a notificação. Tem que ter confiabilidade nos dados que você disser, no que você está escrevendo, né? Na educação, e aí eu vou me dar o direito de falar, que é assim, chega no final do ano, os alunos estão reprovados. Aí eu pergunto para... Eu trabalho de educação infantil ao ensino superior. Aí, lá no fundamental, eu pergunto ao professor, o que houve? Ele está reprovado. Faltou base, ele escreve lá, faltou base. Eu disse, mas de que base o senhor está falando? Às vezes eu brinco, areia, cal, o que tem nessa base? Muitas vezes ele acha que isso é um diagnóstico. Eu digo, mas eu preciso, como coordenadora, dizer para o pai qual é o real diagnóstico, o que está faltando, o que está acontecendo com essa pessoa, para que a gente possa encaminhá-lo para um atendimento. Né? Então, é preciso que a gente trabalhe a questão da comunicação nessa perspectiva. Comunicar-se adequadamente com os colegas de trabalho. Outro dia, me disseram assim, professora, a gente está intrigada há tempo num grupo de trabalho. Como é que a gente pode fazer um trabalho integrado se a própria equipe é desintegrada e briga e fica, né, com raiva um dos outros um tempo? Usar técnica apropriada de comunicação para educar e informar os trabalhadores, no sentido aqui do paciente, seus familiares, comunidade em relação à promoção e prevenção em saúde e demonstrar a capacidade de escuta. Como nós vamos passar o restante da tarde, amanhã de manhã e amanhã e a sexta-feira, eu só volto antes da avaliação da sexta-feira, o que eu quero deixar é para vocês, antes de passar para outra pessoa, é o que nós precisamos aprender, humanamente falando, nas relações, além da gente precisar aprender a técnica, aprender a fazer anamnese, aprender a notificar, aprender a diagnosticar. O que nós precisamos? O que nós ainda somos carentes? E aí, na sexta-feira, quando eu vier, não vai ser uma prova, eu não vou trabalhar com boletim, mas vocês vão me contar o que descobriram de hoje até sexta-feira que nós precisamos, como ser humano, além de aprender as técnicas, além de aprender a preencher as anamnese, os diagnósticos. E aí eu me dou satisfeita por esse momento de início e agradeço a vocês a atenção. Muito obrigada. Escreva a tarefa, porque na sexta-feira vocês é que vão me dizer o que descobriram, né? E podem arranjar a gente descobriu que falta poesia, professora, não tem nada. Se você quiser, pode trazer uma poesia. Nós descobrimos que falta clareza, ou então adequar a nossa linguagem. A gente fala uma linguagem muito técnica. Nós vamos trazer uma literatura de cordel, tragam. Tudo vai ter espaço na sexta-feira, tá? Muito obrigada, eu vou passar para a doutora Fátima, que vai dar continuidade ao processo. Boa tarde, pessoal. aparecendo novamente, né? Mas, primeiramente, obrigada por estarem aqui. Esse nosso trabalho só tem sentido por conta da presença de vocês, da necessidade percebida e comunicada por vocês a nós. E a presença de vocês nos motiva, né? De uma forma muito carinhosa, cada um de vocês foi novamente buscado. Quem daqui não recebeu ou um e-mail ou uma ligação? Acho que todos, de alguma forma, foi buscado, comunicado, confirmado para que estivessem aqui. Esse momento é um momento onde a gente percebe como uma etapa. Mas, ao mesmo tempo que é uma etapa, que é um batente de uma construção, é, de qualquer forma, um momento onde se concretiza uma experiência de aprendizagem. E que toda aprendizagem coletiva é uma troca. Então, gostei muito quando a Socorro Souza apresentou aqui uma tarefa, né, que vocês podem até achar que é uma tarefa assim, jocosa, que é uma brincadeira, mas, puxa, uma brincadeira muito séria. Que se vocês, nós, eu vou me incluir, observarmos a caminhada desses 3 dias e pudermos, ao final da sexta-feira, trazer essa resposta, nós, com certeza, estaremos evoluindo bastante na nossa caminhada como seres individualmente e, principalmente, com a visão do coletivo. Então, é mais uma oportunidade que a Socorro trouxe aqui. Nesse momento, eu queria transmitir para vocês o quanto nós, como Escola de Saúde Pública, ficamos felizes com uma busca que nós tivemos por conta de colegas da Paraíba, de João Pessoa, do Sereste Estadual. Poderiam se apresentar? Duas colegas de lá. Pode ficar em pé. Nós ficamos muito felizes, realmente, de vocês ter nos procurado e pedido para participar. Nós, cearense, temos mesmo essa postura de abraçar, mas nós não imaginávamos que fosse ser procuradas por vocês. E ficamos felizes de saber, puxa, a gente está fazendo algo que podemos acrescentar a um estado irmão, a uma unidade irmã. E obrigada por essa oportunidade que nós estamos tendo, tá bom? Bem-vindas! Aproveitem, então, se sintam à vontade. Olha aqui, o time todo, tá bom? Aqui tem Sereste Estadual, Serestes Regionais, Unidades Sentinelas, enfim, tem um time muito bom. A troca pode ser muito gostosa. Queria também agradecer à professora Jandira, que vem de tão longe. Puxa, professora, a gente sabe que você saiu antes de 6 da manhã e está aqui. Bela, bonita, fogosa, fagueira, afim, querendo partilhar o seu conhecimento. Muito obrigada também. E, de uma forma assim, bem caseira, eu queria agradecer a uma equipe que fica nos bastidores. Catiane, Luciana, Geovana, Marcela. Não sei onde é que está. Está entrando ali a Marcela. Essas meninas trabalharam realmente duro. Apesar do intervalo entre junho e agora ter sido longo, nós não paramos, né? Viabilizando esse e os futuros. Bem, mais uma vez, a gente espera que essa oportunidade seja muito bem aproveitada por vocês, amigos, e pessoas que a gente sabe que podem e irão fazer a diferença na saúde do trabalhador no estado do Ceará. Vocês são a nata. Boa sorte para vocês, hein? Então, pessoal, vamos dar continuidade, tá? Queria chamar a professora Jandira Maciel da Silva. Ela é médica, é graduada pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência medicina preventiva e social com especialização em saúde pública, mestre em engenharia de produção, doutora em saúde coletiva, professora adjunta do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina, da UFMG. Ela tem várias outras coisas aqui. Se eu for para aqui, eu vou ficar aqui, ocupar o espaço dela, certo? E a ênfase realmente na saúde do trabalhador. Então, ela está aqui exatamente para abrilhantar realmente o curso da gente. E espero que vocês contribuam também numa troca, lógico, e explorem-a, igual como eu falei agora com a doutora Socorro, tá bom? Bom curso. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer enorme estar de volta aqui ao Ceará. Muito obrigada às amigas aqui da Escola de Saúde Pública pelo convite. Espero que a gente consiga trabalhar e aprender bastante nesses 2 dias e pouquinho que teremos juntos aqui, discutindo a questão das substâncias químicas, da exposição dos trabalhadores, dos efeitos sobre o meio ambiente que acabam refletindo sobre a saúde de todos nós, né? E que, ao final, a gente consiga sair daqui, todos nós, né? Um pouco mais, entendendo um pouco mais do nosso papel nessa sociedade, nesses tempos modernos tão conturbados, né? Tão cheios aí de perguntas, de dúvidas, de novidades, né? A gente não passa um dia inteiro sem grandes questões sendo colocadas para nós, né? Mais médicos de um lado, a Síria jogando substâncias químicas na sua população, né? Os Estados Unidos, o Obama, entra ou não entra, invada ou não invada o país, né? Vigia ou não vigia o mundo, né? Vigiando a nossa presidenta, vigiando todos nós, os nossos e-mails. Né? Enfim, eu acho que estamos vivendo tempos difíceis, tempos complexos, conturbados, e que exigem de nós muita clareza, né? Muita clareza para a adoção das nossas posturas. E, sem dúvida alguma, o conhecimento ajuda nessa clareza, né? Então, espero aqui contribuir e trocar bastante com vocês um pouquinho sobre substâncias químicas, como é que isso aparece aqui no Ceará, quais são as vivências de vocês, os problemas, e entender, eu acho que construir um pouquinho qual é o papel nosso como profissionais de saúde, vinculados aos CERESTES, às unidades de saúde, nesse momento, nesse modelo, nesse desafio que está aí colocado para nós. Né? Bom, seguindo a nossa programação aí, estou com a tarefa de, eu diria, que introduzir o assunto aqui das substâncias químicas, dos efeitos para a saúde, das populações e dos trabalhadores de forma particular. E, na hora que eu cheguei, achei muito pertinente que a professora Socorro estava iniciando com vocês uma discussão sobre trabalho. Né? Entendendo só o que é trabalho, como é que isso se diferencia do emprego, como é que nós podemos nos colocar como patrão, enfim. Não vou entrar nesse terreno, mas, sem dúvida alguma, vamos retomar um pouquinho e retomar alguns aspectos que vocês conversaram aí em dupla, em tripla, e que acabaram que não falaram aqui para nós. Mas vamos só retomar e recontextualizar, entendendo que, quando eu estou falando das substâncias químicas, eu poderia estar falando de outros aspectos, mas eu estou falando, para começar, eminentemente do trabalho. É importante que a gente entenda que foi através do trabalho, este fenômeno que organiza a nossa sociedade desde os primórdios, e que desde os primórdios, aí, ao longo dos séculos e dos milênios mesmo, vão mudando as suas características, mas, de qualquer forma, é o trabalho entendido. Eu quero ver um pouquinho como é que vocês discutiram isso. Né? Tem algumas compreensões aí. É através do trabalho que nós vamos organizando a nossa sociedade. Né? Nossa sociedade é uma sociedade do trabalho. E este trabalho, ele nos leva a estabelecer relações com a natureza. E estas relações com a natureza, ela nos propicia, entre outras coisas, descobrir, identificar os produtos químicos, as substâncias químicas. Então, essa é a primeira coisa importante que, para esquentar essa nossa conversa, essa nossa formação sobre a importância atual, os tipos, os significados das substâncias químicas no mundo atual, eu quero trazer aqui para nós, para o nosso entendimento. Quando eu estou falando de substâncias químicas no mundo atual, antes de falar disso, eu tenho que falar de trabalho. Eu tenho que entender o trabalho. Né? Porque essas substâncias químicas vão aparecer nas nossas vidas é pelo trabalho. Ninguém se relaciona, ou não é que não se relaciona, ninguém coloca substâncias químicas na intensidade que ela está colocada nos dias atuais por atividades de lazer. Né? Elas, nós estamos falando de milhares e milhares de substâncias químicas, de produtos químicos, né? Elas estão colocadas na nossa vida pelo trabalho. Então, gente, o que vocês discutiram mesmo que é o trabalho? O que é o trabalho, afinal de contas? O que é o trabalho? Trabalho é? Trabalho, então, traz para nós a ideia de atividade realizada. Ok, perfeito. Hein? É uma ação. O que mais? Uma atividade realizada, uma ação. Uma ação de quem com quem? De quem com o quê? Uma ação que implica um cidadão que trabalha, ele não precisa ser empregado. Então, é uma ação que implica um cidadão que trabalha para si ou para o outro na produção de algo. Né? Bom, então nós estamos então falando disso. Trabalho enquanto uma produção, enquanto uma atividade, enquanto uma ação, enquanto uma relação. Este trabalho, ele pressupõe, nós não vamos discutir o trabalho aqui do ponto de vista sociológico e filosófico, é só mesmo para dar uma contextualizada. Esse trabalho, ele pressupõe que essa ação, essa atividade, essa relação, ela se dá com a natureza que nos é externa e com a natureza que nos é interna. Nós nos relacionamos com a externalidade e com a nossa internalidade. Esta relação com a externalidade, com a natureza, e que nós estamos construindo aí ao longo de milhares e milhares de anos, de séculos, é através dessa relação que nós estamos descobrindo as substâncias químicas, os produtos químicos, que, como já dissemos, né, como nós sabemos, são milhares e milhares e milhares de produtos químicos. Ao longo da história da humanidade, essa exploração da natureza, esse contato com a natureza, essa transformação da natureza pelo trabalho, porque o trabalho traz essa ideia fundamental para nós de transformação da natureza externa, da natureza interna. Essa transformação da natureza externa, ela vai ter um grande diferencial a partir de que momento? Quem lembra ou quem sabe, quem já estudou, lá no segundo grau, na história, no seu tempo de graduação, qual é um grande momento que muda acentuadamente as nossas relações de trabalho e a forma como nós vamos nos relacionar com a natureza? a Revolução Industrial, que tem quantos anos? 1850 para cá, né? Então, nós estamos aí com 150, 180 anos. Em termos de tempo histórico, é uma criança, né, gente? É um tempo mínimo. Embora tenha sido capaz de nos levar a um grande processo de desenvolvimento tecnológico e de desenvolvimento social também. Então, desde a Revolução Industrial, com o desenvolvimento das máquinas, com a descoberta do maquinário, nós entramos numa era de grande descoberta e de desenvolvimento das substâncias químicas, dos produtos químicos, que amanhã vamos entender um pouquinho melhor, afinal de contas, o que são isso, né? Por hora, é importante saber isso. Tem mais ou menos 180 anos, não apenas, mas mais ou menos 180 anos, que entramos num processo acelerado de exploração da natureza, de descoberta de inúmeros produtos químicos estes que vão ser utilizados em uma infinidade de processos produtivos e que, portanto, vão produzir uma infinidade de coisas. Quem é que pode dizer aqui para nós, por exemplo, o que, que tem de produto químico aqui nessa sala? Infinito. Da tinta que está no meu cabelo, que eu me preparei para vir aqui, é claro, lógico, até onde? O esmalte, a pulseira, a blusa de malha, de nylon, gente, a garrafinha de água. Hein? A substância da bateria do meu microfone, as cadeiras onde vocês estão sentados. Hein? Muita coisa que está dentro da gente, porque nós vamos ingerir, e nós vamos entrar nisso, né? O nosso alimento, por exemplo, é um alimento que nós hoje ingerimos extremamente contaminado, bastante contaminado, né? Então, quando eu estou falando de substâncias químicas, na verdade, eu estou falando da vida. Né? Nós, ao final das contas, nós somos um complexo químico-físico. Né? O corpo humano é um complexo químico-físico. Então, estamos falando de química. E nos relacionamos e precisamos da substância química o tempo todo para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Podemos, sem dúvida alguma, dizer o seguinte. À luz do nosso desenvolvimento atual, nós não vivemos sem as substâncias químicas. Elas invadiram a nossa vida, estão presentes em nossas vidas, e de forma que nós, muitas vezes, inclusive, não observamos isso, não damos o devido significado para isso. Bom, então, quando eu estou falando dos medicamentos que eu vou ingerir ou que eu vou prescrever, você que falou que é médica, tem mais algum colega aqui médico? É só para ver aqui os colegas que têm a santa função de fazer uma prescrição, porque eu acho que isso é de uma responsabilidade sem precedente, né? Tem as enfermeiras também, que fica essa discussão aí, eu particularmente acho que pode fazer algumas prescrições, sim, também não vamos entrar nisso aqui. Enfermeira prescreve ou não prescreve, tem essa briga de corporação aí, que na verdade fica numa briga surda, né? Como a professora Socorro estava falando, a gente não se comunica, não se relaciona, não saímos do lugar. Bom, mas então, medicamentos, cosméticos, roupas, alimentos, né? Mercadorias, materiais, materiais de produtos de troca que nós vamos utilizar no nosso cotidiano, né? Como as cadeiras, componentes dos carros, sapatos, bolsas, roupas, enfim. Hein? A caneta, né? Celular. Estamos rodeados de substâncias químicas. A química é a vida. A química está na nossa vida. Portanto, precisamos entender isso, conhecer isso e estarmos muito antenados para os efeitos adversos trazidos por estes produtos, que, lamentavelmente, conhecemos pouco. Né? Do ponto de vista toxicológico, a toxicologia é a ciência que vai estudar, uma das ciências, né? Que vai estudar os efeitos das substâncias químicas sobre os seres vivos, sobre a vida, não apenas sobre o homem, mas sobre a vida. Né? Mas nós conhecemos muito pouco da toxicologia da imensa maioria dos produtos químicos. Né? Alguns estudiosos mesmo deste assunto dão como certo que, no máximo, nós temos conhecimento de 10% daquilo que estão aí na nossa vida, no nosso cotidiano. Bom, se nós conhecemos só 10%, nós vamos estudar menos ainda nesses 2 dias e meio, porque nós vamos estudar 3 produtos. Nós vamos estudar agrotóxicos, um pouco, benzeno e chumbo. Os agrotóxicos, na verdade, eles aqui podem ser multiplicados, porque agrotóxico não é uma substância química. Agrotóxicos são milhares de substâncias químicas, centenas de substâncias químicas. Não vamos estudar uma a uma, né? Vamos fazer algumas considerações por grupos dos agrotóxicos. Então, vocês vão vendo quanto que o conhecimento ainda é bastante insuficiente. Né? Mas, além dessas 3 substâncias químicas que nós vamos estudar, e que são, estão ligadas à notificação da intoxicação exógena, nós temos outros agravos à saúde que estão no rol das doenças de notificação compulsória e que são provocadas por substâncias químicas. Quais são, gente? Quais são as doenças de notificação compulsória? Vamos lá, são 11. É? Da saúde do trabalhador. Ah, então, dermatoses. Dermatoses são provocadas... Ó, das 11, as dermatoses ocupacionais são provocadas por substâncias químicas, na sua maioria. Né? Particularmente, as dermatites de contato, irritativa ou por sensibilização. Então, ó, temos que estudar as dermatoses e relacionar com este universo que estamos conversando, das substâncias químicas. As pneumoconioses, substância química, sílica e asbesto. E o câncer relacionado ao trabalho, que muitos dos cânceres relacionados ao trabalho são por substâncias químicas, inclusive o benzeno, inclusive agrotóxicos, inclusive a sílica, que vai provocar silicose, o asbesto, que vai provocar asbestose. Então, nós vamos falar só de 3 que estão aqui no nossa, na nossa notificação compulsória de intoxicações exógenas, mas é importante lembrar que no escopo, né, no conjunto das nossas notificações compulsórias, eu tenho outros problemas de saúde provocados por produtos químicos. Né? Trazer isso também. É. Bom, alguém falou alguma coisa? Não? Além da colega aqui? Não, né? Então, fazendo assim, introduzindo um pouquinho estes 3 grupos, um grupo e 2 substâncias químicas que nós vamos nos deter mais aí nos próximos 2 dias. Introduzindo um pouquinho a questão dos agrotóxicos. Agrotóxico, pelo que eu sei, pelo que a gente tem estudado, é um problema seríssimo aqui no Ceará. Não é verdade? Né? Seja pela produção das frutas, pela expansão das fronteiras, pela fruticultura irrigada, pecuária, tem pecuária importante aqui no estado? Porque quando a gente fala de agrotóxico e só pensa na agricultura, viu, gente? Mas pecuária usa de forma importantíssima no combate aos carrapatos, né? As doenças lá das vacas, dos bois, dos carneiros, enfim, né? Das criações que estiverem sendo criadas. Então, pecuária é um ramo importante aqui no Ceará? É. Então, ó, agricultura, pecuária. Onde mais nós usamos agrotóxicos? Hein? Floricultura. O que mais? Piscicultura. Carcinicultura. Hein? Fábrica de sapato usa agrotóxico? Não, estou falando do agrotóxico. A fábrica de sapato eu vou preocupar no benzeno. Daqui a pouquinho a gente chega lá. O asfalto nós vamos preocupar no benzeno, não no agrotóxico. Na fabricação. Quem trabalha com fabricação de agrotóxicos. Tá? Eu acho que não tem fábrica no Ceará, não. Eu acho que tem fábrica no estado de São Paulo, no Mato Grosso, Triângulo Mineiro. Não me lembro de ter lido que tem fábrica de agrotóxico aqui. Hein? Implantaram uma fábrica? Maracanã é uma cidade? Aqui do interior. Maracanau. Maracanau. Maracanau. Ok. Então, aqui, ó, estão implantando uma fábrica aqui na região metropolitana. Vamos ter que olhar esses trabalhadores. Porque esses trabalhadores se expõem de forma importante. E isso contamina o ambiente. Aí, ó, um trabalho bacana aí para vocês do Sereste, aí da região. O que mais, gente? Onde mais nós usamos esses produtos, hein? Nas criações de camarão, na piscicultura, tudo isso. Mas onde mais? Vocês estão muito frios ainda. Hein? Em casa. Nós usamos esses produtos em casa. Cada vez que eu vou ao supermercado e compro um produto para matar formigas, ratos, baratas, eu estou usando, comprando substância química que estão no grupo dos agrotóxicos. E alguns deles, inclusive, muito, muito tóxicos, como nós vamos ver amanhã. Tá? E também no ambiente de trabalho, que é a detetização. E por falar em ambiente de trabalho, e por falar nos nossos colegas trabalhadores da saúde, que a professora Socorro falou, quem é uma categoria, então? Hã? As endemias. Então, vejam que eu uso esses produtos na saúde pública, no espaço privado domiciliar e inúmeros processos e atividades de trabalho. Não apenas agricultura, que é onde a gente acaba preocupando mais e achando que é mais importante, e é mais importante. O setor agropecuário é o que mais usa, mas não é o único, né? Então, vamos olhar isso e desenhar e conhecer o nosso território de atuação como sanitaristas, olhando todas essas possibilidades. E vamos sair desse nosso encontro aqui também um pouco mais atentos com os produtos que a gente compra para levar para a nossa casa. Com os produtos que a gente contrata um detetizador para aplicar na nossa casa. Porque, às vezes, a gente contrata o detetizador e não faz a menor ideia do que ele está aplicando, quais são as condições de trabalho que ele está adotando para aplicar os produtos, né? E voltamos para casa. Né? Ah. É. Eu tive duas experiências nesse sentido que eu vou compartilhar com vocês. Uma, eu ainda estava na Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais. Eu fui... Quem que é a coordenadora estadual aqui do Ceará, de Saúde Trabalhador? Ah, é a Bernadette. Eu fui a Bernadette em Minas durante algum tempo, né? E, então, estava lá na secretaria e muita barata. Vocês sabem que o serviço público dá muita barata porque nós guardamos comida, né, gente? A gente guarda as comidas lá nas gavetas, não limpamos. Responsabilidade nossa, entre outras coisas. Dá muita barata e, de tempos em tempos, o secretário manda fazer uma desinsetização. Porque a palavra certa não é detetização, não. Desinsetização. E eu lembro que o secretário pediu um parecer, olha só. Pediu o parecer da Vigilância Sanitária, se estava aprovado, e da Saúde do Trabalhador. A Vigilância Sanitária aprovou, a Saúde do Trabalhador não aprovou. Adivinha o que o secretário fez? Mandou fazer, seguiu a Vigilância Sanitária. Essa Saúde do Trabalhador, essa doutora Jandira, muito vermelha aqui para o meu gosto, vou mandar aplicar esse negócio. Foi mais ou menos assim. Aplicou. Eles aplicaram um organofosforado. Ixi! Aplicaram o organofosforado no sábado de manhã. Fecharam todas as salas. O, desintensificar. Fechou, aplicou, foi embora. Sábado, no final da tarde, chegaram as faxineiras para iniciar a limpeza. Bom, na segunda-feira, fomos ficar sabendo que 5 faxineiras foram parar no pronto-socorro e uma foi para o CTI. Por sorte do secretário e do quem autorizou na vigilância sanitária, a faxineira não foi a óbito, porque as 5 intoxicaram pelo produto. Mas o mais grave, ou mais, não sei nem o que dizer para vocês, o mais interessante, é que na segunda-feira, nós só ficamos sabendo disso, porque na segunda-feira, mais ou menos por volta de 11h30, meio-dia, me procuraram, foram lá na sala, Jandira, vem aqui olhar com a gente, porque eu estou achando que tem um pessoal aqui com uma vermelhidão no rosto, tem muitas pessoas ficando com o rosto queimando e muito vermelho. Nós não estamos sabendo o que está acontecendo, não, mas a gente está achando que tem algum produto circulando aqui, vem nos ajudar a identificar. Aí fomos lá. Aí começamos, conversa com um, conversa com outro, fazendo a investigação, né, gente? Aí a primeira coisa que ficou claro é que estava todo mundo tendo um eritema facial e muito prurido, muito prurido. Isso estava acontecendo após eles lavarem o rosto e pegar o papel e secar o rosto. Então, o papel estava contaminado. Mas, como dizem que, se é que eu posso dizer isso, né? A vingança, como é que é? Um prato que serve frio, né? O secretário e o subsecretário ficaram muito mal. E foi por isso que foram me chamar. O secretário e o subsecretário ficaram com o rosto queimando, né? Foram lá, meu rosto está queimando, o que está acontecendo? Foi aí que nós fomos descobrir o problema das 5 faxineiras. Né? E depois de passado, o secretário me procurou e falou, doutora Jandira, né? Tinha que ter ouvido a senhora e tal, tal. Mas o que, é que nós vamos fazer? Eu falei, temos que discutir outras formas de combater as baratas aqui do prédio. Né? Tem, inclusive, desinsetização biológica, que você pode usar plantas, né? O pessoal usa plantas, é bastante interessante. É? Eu já usei na minha casa. Bom, essa foi uma experiência que eu tive. A outra, hein? Não sabia. Quando eu vi um rato assim, a gente... Você tritura e coloca, em vez de colocar um queijo na ratoeira, você coloca feijão. Onde ele passa. A outra experiência também foi no setor... Eu também trabalhei durante algum tempo, eu fui assessora de saúde do Sindicato dos Petroleiros. Trabalhei bem uns 10 anos com eles. Fizemos uns trabalhos bem interessantes. E também a mesma coisa, resolveram desinsetizar no final de semana, na segunda-feira. A secretária, a faxineira que fazia o café e o diretor que chegou primeiro foram parar no pronto atendimento. Também no mesmo processo, a gente entraram na sala, o ar estava contaminado, porque a pessoa que foi lá desinsetizou no sábado, fechou, então estava, né, estava tudo contaminado. Né? Então é um pouco para dizer... que como que esses produtos entram e estão muito presentes aí na nossa vida cotidiana, mais do que às vezes a gente percebe. Né? Falar de agrotóxicos, né, é falar de um grupo de substâncias químicas, diferentes substâncias químicas, diferentes potencialidades de toxicidade, utilizados em larga escala, como nós estamos vendo, e já corrigindo uma coisa que está superada aí no material que vocês receberam, que é um material escrito em 2005, desde 2008 o Brasil é campeão de consumo destes produtos. Né? No material fala que o Brasil é um dos que mais consome, em 2005, 2006 era, mas a curva foi crescendo, e hoje somos o país que mais consome estes produtos. E a perspectiva é de aumento dessa utilização. Né? A indústria produtora destes produtos é uma indústria fortíssima é uma indústria que acha que, e trabalha, né, para que o país consuma mais, e o tempo todo trabalha com a seguinte ideia, que vamos voltar amanhã. Sabendo usar não tem problema. Né? Então, o problema da contaminação ou da intoxicação dos trabalhadores é um problema de ato inseguro. Se o trabalhador usar o EPI certinho, ele não se contamina. E o problema da contaminação ambiental, às vezes, é um azar. Né? Não, não querem discutir isso muito, não. Né? Acha que se resolve o problema com o EPI. E é a questão da contaminação ambiental, ela é de menor monta, de menor importância, ela vai ficar dissipada no conjunto da população. Então, nós não temos que nos preocupar com isso. Ou seja, nós temos uma luta muito, muito grande pela frente. Né? É uma são indústrias poderosíssimas, eu estou falando da Monsanto, eu estou falando da Bayer, eu estou falando da... Me ajudem aí. Da Sibigaier, da Roche, né? Roche. Então, estamos falando da Roche, estamos falando de substâncias, de empresas muito fortes, muito poderosas, né? Com altíssimo poder econômico. Lidar com isso não é fácil. Para lidar com isso, precisamos ter conhecimento, além de postura, além de ação, além de saber articular. Mas precisamos também, fundamentalmente, é muito importante que tenhamos conhecimento para poder enfrentar os embates que não são fáceis. Né? Estes produtos, né, só para relembrar, acredito que boa parte de vocês saibam, são produtos que começaram a ser utilizados na agricultura antes, bem antes do século passado, né? Mas que ganharam, né, uma dimensão muito grande a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando eles foram testados e foram foi descoberto que eles poderiam ser utilizados como armas químicas. Então, a grande utilização desses produtos é arma química. Qual foi a guerra mais importante onde esses produtos foram utilizados e, apesar dela, os Estados Unidos perderam? Vietnã. Nossa grande, uma das grandes experiências nesse sentido, inclusive experiência de saúde, foi a grande utilização de uma categoria desses produtos, o agente laranja, que é um herbicida, que foi utilizado em larga escala no Vietnã. Apesar disso, os vietnamitas venceram a guerra, mas deixou marcas que tanto os vietnamitas quanto descendentes dos soldados norte-americanos que estiveram na guerra arcam com essas consequências até hoje. E muito do que a gente conhece de carcinogenicidade e de efeitos, efeitos congênitos, nós fomos aprendendo e estudando a partir dos efeitos na guerra do Vietnã, né? Tanto da população local como também aí dos descendentes dos soldados. Então, amanhã e sexta-feira, quando nós entrarmos mais detalhadamente nos agrotóxicos, nós vamos falar destes produtos. Produtos que no Brasil nós temos mais de 500 princípios ativos aprovados em mais ou menos 1.200, 1.300 produtos comerciais. É muita coisa para saber. É muita coisa. Não é fácil. Tá? Bom, o outro produto que nós vamos conversar, estou vendo a hora aqui acelerar, é o benzeno. Né? Benzeno também é uma substância que é conhecida da humanidade há pelo menos mais de um século. Nós sabemos muito do benzeno, estuda-se muito do benzeno. Talvez seja o produto químico que tenha mais conhecimento técnico-científico em relação a ele. Né? Ele é derivado, né? ele é um produto que tanto pode ser utilizado na sua forma bruta como solvente orgânico, embora esteja sob controle no Brasil, como ele entra na cadeia produtiva de inúmeras mercadorias. Hein? Ele entra na mistura de solventes e ele entra fundamentalmente na fabricação de matérias, plásticos e da borracha. Então, tudo que é derivado de plástico e de borracha, nós vamos ter o benzeno envolvido. Não à toa, a indústria petroquímica é uma das indústrias que mais cresce no mundo, né? Indústria petroquímica, a indústria química em geral e a petroquímica em particular, são indústrias que crescem muito, né? E congregam, né? Absorvem uma gama muito grande de trabalhadores. O benzeno, então, nós vamos poder, né? O trabalhador pode estar exposto na sua fabricação, ou ele pode estar exposto quando ele entra como contaminante nos solventes orgânicos, na cola do sapateiro, etc., etc. Alguém aqui já entrou em contato com solvente orgânico? Alguém já entrou em contato com solvente orgânico? Todo mundo, com certeza. Todo mundo. Na hora que eu uso o produtinho aqui para tirar o esmalte, gente, eu estou usando um solvente. Né? Não é orgânico, não, mas é um solvente. Na hora que eu compro um removedor para tirar uma graxa, para tirar uma tinta, para tirar a cera do assoalho, eu estou usando um solvente orgânico. A gasolina é um solvente orgânico. Né? Na hora que, lá na indústria calçadista, aí sim eu estou contactando solvente orgânico. Na hora que eu estou aplicando o asfalto bem quente lá no chão, que a colega ali falou, estão emitindo vapores de solventes orgânicos. Então, a gama de exposição é muito grande aos solventes orgânicos e, particularmente, ao benzeno. Sempre importante lembrar e não esquecer que benzeno é substância carcinogênica tipo 1. O que é ser carcinogênico tipo 1, segundo a IARC? A IARC, que é o braço da Organização Mundial de Saúde, que estuda câncer. Significa que, à luz dos conhecimentos científicos atuais, a partir de pesquisas epidemiológicas e a partir de pesquisas, ensaios experimentais, não restam dúvidas quanto à carcinogenicidade do produto. Então, é um produto que nós temos que correr dele, embora ele seja muito, muito, muito utilizado. E é difícil dizer que a sociedade hoje viva sem benzeno, porque nós precisamos dele como matéria-prima. Né? Ele é produzido a partir da destilação do petróleo, mas ele é produzido também a partir da queima do carvão mineral nas siderúrgicas, que ainda usam carvão mineral, que temos algumas aí pelo país afora. Vamos ver isso um pouquinho mais amanhã. E, por fim, para terminar, para irmos para a oficina, já são 4 horas, não são? Não? Pertinho. Por fim, vamos falar do chumbo. Dos 3 produtos, ou das 3 situações aqui das nossas intoxicações exógenas, o chumbo talvez seja aquele que atualmente esteja mais sob controle. Né? A sua importância epidemiológica, felizmente, do ponto de vista da intoxicação, vem diminuindo. Né? Praticamente não se registram, ou tem casos poucos de contaminação, de intoxicação por chumbo. A não ser em reformadoras de baterias muito precárias e que estão muito presentes em cidades do interior, nas periferias da grande cidade, né? Colocando os trabalhadores aí numa condição de trabalho, numa condição de exposição muito grande em relação a estes produtos. Né? A intoxicação pelo chumbo produz uma doença que nós conhecemos como saturnismo, que é uma doença muito, muito grave. Né? Ataca o sistema nervoso central, ataca o sistema psiquiátrico, né? A área da psiquiatria, ataca o aparelho reprodutivo, o sistema nervoso periférico. Vamos ver um pouquinho aí disso também amanhã. Bom, e para fechar mesmo essa rápida introdução, para irmos para a oficina, também quero lembrar que, quando estamos falando de intoxicações exógenas, não estamos falando apenas dessas 3 possibilidades. Né? Qualquer intoxicação exógena vai ser notificado, é de notificação compulsória, e nós vamos utilizar o mesmo instrumento. Seja uma intoxicação acidental, ocupacional, por tentativa de autoextermínio, seja por medicamentos, por produtos industriais, por agrotóxico, por chumbo, por benzeno, por mercúrio. Recentemente, atendi um paciente intoxicado por mercúrio, por cádmio, por qualquer metal pesado, né, nós vamos notificar nessa ficha. Então, também não esqueça e mantenha, vamos manter aí no nosso aparelho, no nosso mapa de conhecimentos, que toda intoxicação exógena, ocupacional ou não, nós vamos notificar no mesmo instrumento. E que essas intoxicações exógenas, elas são infinitas. Né? As três situações que vamos discutir aqui são aquelas que hoje mais nos preocupam, que a gente conhece um pouco mais, né? E que foram definidas exatamente por isso como importantes aí para o campo da saúde pública. Ok? Eu fico por aqui. E passo para quem? Para dar andamento aqui à nossa oficina. Muito obrigada, vou estar com vocês na oficina. Estaremos juntos aí nos próximos 2 dias. Eu vou só explicar a dinâmica de grupo, tá? A gente vai fazer agora um trabalho, tentar dividir o grupo aí. Eu acho que, se eu não me engano, dá em torno de 19 pessoas. São 4 grupos só, tá? Que a gente só tem 4 facilitadores, tá? E aí a gente vai para essa primeira rotina aqui, que é identificando substâncias químicas. Tá? E aí eu gostaria que vocês se dividissem. Ou vocês querem que eu divida? Pode? 2 grupos, Marcela, 2 grupos aqui. E os outros 2? São 4 grupos, é. Pronto, tu orienta lá. Aqui dá para vocês fazerem um grupo? Dá? Aí tem, só para não mexer muito com as cadeiras aqui, as meninas já organizaram um grupo ali, um grupo aqui, e um grupo se organiza lá fora para a gente levar para outra. E aí eu vou em cada grupo e explico, tá, o que é que vocês vão fazer.